na misericórdia de Deus. Sabe, para nós é a palavra misericórdia, mas no hebraico o termo é chesed. Chesed porque é um H, portanto, como eles falavam, um H aspirado, quase como o R dos cariocas, né? Lá do fundo da garganta, um H, um S e um D. Os judeus pouco se incomodavam com as vogais. As vogais era só para fazendo as mudanças da palavra. Mas o sentido era dado pelas três consoantes. Um H, um S e um D. E o que, que é esse amor? Misericórdia. Chesed. É amor que a gente tem para quem não merece amor. É com esse amor que Deus nos ama. É com esse... Pode aplaudir então. Louvado seja Deus. É amor para quem não merece esse amor. É com esse amor que Deus nos ama. Deus nos amou com esse amor, nos enviando o seu Filho Jesus. A humanidade não merecia. Mas Deus amou. E amou tão concretamente que enviou o seu Filho. É desse amor que Jesus fala. Pega comigo no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 43. Mateus 5, 43. É o comecinho do Evangelho de São Mateus. Está no coração do Evangelho e no coração do Sermão da Montanha. Mateus 5, 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Deus nunca disse isso. Odiarás o teu inimigo. Mas o povo dizia. O povo judeu dizia. Inimigo é para ser odiado. Porque inimigo é inimigo. Porque inimigo não merece amor. Não merece mesmo. Não merece mesmo. Quem fala mal da gente, quem calunia a gente, quem apunhala a gente pelas costas, quem prejudica a gente, não merece ser amado. Por isso que eles diziam: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. E para eles era assim: quanto mais você ama o seu próximo, portanto, os seus parentes, os seus amigos, os que negociam com você, os que lhe dão lucros, quanto mais você ama eles, mais você tem o direito de odiar os seus inimigos, com uma gangorra. Ame, ame, ame, ame, ame o seu próximo. Portanto, os seus parentes, os seus amigos, os seus benfeitores, aqueles que são da sua ideia, com quem você se reúne para churrasco, para cervejada. Ame, ame, ame os seus. Você tem o direito de amar. E odeie o seu inimigo, a gangorra. Jesus trocou tudo. Sabe por quê? Porque na verdade, esse amor ao próximo, quer dizer, o seu amigo, o seu parente, o de dentro da sua casa, aquele de quem você gosta, aquele que lhe dá lucros, aquele que satisfaz os seus interesses, aquele que lhe é agradável, bonito para você, aquele que tem as suas ideias, que concorda com você e tal, na verdade isto não é nada amor, pelo contrário, é egoísmo. É egoísmo, porque lhe traz lucros, lhe traz satisfação, lhe traz prazer, lhe traz rendimentos. Jesus fez diametralmente o contrário. Veja como continua: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, a fim de serdes verdadeiramente filhos do vosso Pai que está nos céus, pois Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, nem põe sobre os bons e os maus. Nós colocaríamos sobre os bons e os maus. Não, Jesus põe até o contrário. Ele faz nascer o seu sol para os maus e para os bons. e cair a chuva sobre os justos e os injustos. Pois se amais aqueles que vos amam, que recompensa tereis por isso? Não age da mesma forma os coletores de impostos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem os pagãos a mesma coisa? Vós, portanto, sereis perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celeste. Sereis perfeitos. O vosso amor não pode ser o amor humano. Vocês precisam amar com o amor com que Deus ama, mandando o sol e a chuva aos maus e aos bons, aos injustos e aos justos. Vocês precisam, diz Jesus, ter esse amor excede, que vai além do humano, que ama aqueles que não merecem ser amados. Vamos ser bem concretos. É assim que você, esposa, precisa amar o seu marido? Que só lhe tem dado desgostos? Há anos, há anos, há anos, há anos, há anos, há anos. Que bebe, que faz as maiores arruaças em casa. Que justamente por causa da bebida, xinga, grita, briga, torna-se insuportável, gasta todo o dinheiro. Se não é bebida, o seu marido que joga. E quanta gente viciado no jogo. É bilhar, é snooki, é baralho. São casas de jogo. Você sabe muito bem que não só quereriam liberar o jogo, não só o jogo está liberado na internet, e o pessoal joga e joga adoidado, e gasta dinheiro, mas também existem casas de jogatina, clandestinas, não tão clandestinas, mas ilegais. E quanta gente joga? Mas em casa, no bar, joga o dinheiro. E quanta mulher com o coração na mão, apertadinho, porque o marido joga o ordenado todo. Há anos a fio, anos a fio. Na verdade, é um amor heróico. Não tem outra palavra, é um amor heróico. Mas que bonito. Deus nos dá esta capacidade. Quando Jesus fala desse amor misericordioso, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio no excede de Deus. Gente, esse excede está em nós também. Tudo depende de uma decisão. Claro, é um amor sofrido, é um amor que rala a gente, é um amor que tira sangue. Mas veja, talvez não seja um caso assim grave, de marido que bebe, de marido que joga todo o dinheiro, de marido que é adúltero, marido que você sabe que tem uma outra mulher, uma outra família, que está em casa, inclusive você é a lavadeira dele, você é a cozinheira dele, você é a mãe dos filhos dele, você é a faxineira dele, e ele gasta dinheiro, ele tem as suas noitadas, os seus prazeres com a outra, com a outra, e a outra tem tudo. Talvez não seja uma coisa tão dolorosa, mas talvez seja o seu marido, com os defeitos dele, com as falhas dele, com as irresponsabilidades dele, com as manias dele. Isso vai desgastando, desgastando, desgastando, desgastando, desgastando. Torna-se heróico amar. E o Senhor está dizendo a você, minha filha, você pode amar a si mesmo. Este é o meu amor, amar quem não merece. Quem não merece. A gente vê a mesma coisa com maridos. Não faz muito tempo eu estive com um senhor, coordenador da renovação, na cidade dele, que trabalhava, uma entrega ao Senhor. Ele teve uma grande mudança na vida dele, mas meu Deus do céu, a vida dele é um calvário por causa da esposa, que tornou-se uma pessoa azeda, amarga, reprovando tudo, não aceitando nada. Aquele marido, anos a fio, vivendo a cara feia da mulher dentro de casa, ainda mais pelo fato de ele ser do Senhor, ele estar na igreja, ele estar trabalhando na igreja, ela não ia para a missa, não ia para nada, só cara feia, meu Deus, é um heroísmo amar esta mulher. E quantos maridos precisam amar a sua esposa assim? Uma outra situação, um outro homem, também de liderança da renovação, que eu conheci, cuja mulher é alcoólatra, e bebe em casa. Ela não vai ao bar para beber, mas bebe em casa. E dele brinca, porque ele não sabe onde é que a mulher esconde, porque ela já fez tantas para esconder a bebida. Ele já encontrou a bebida em tudo que é canto, até naquela, dentro do banheiro, tem a caixa da descarga em cima, né? Ela guardava a garrafa lá em cima, fechadinha, colocava a garrafa lá dentro, inclusive ficava friazinha, né? É. Daí ia para o banheiro, claro, ninguém ia acompanhar no banheiro, tirava a garrafa lá de cima, tampava, devolvia. Ele diz, eu já encontrei garrafa nos lugares que eu menos esperava, porque dizia ele, a bendita, bebe, e vive escondendo e dizendo que não bebe. É heróico. Mas o Senhor está dizendo, meus filhos, homens e mulheres, é possível amar assim. Cara, você logo percebe, não é amor sentimento, não é amor de sensibilidade. Não é amor eros, não é amor carne, não é amor assim sensível, afeto, mas é amor. E Deus está dizendo, é amor, é aquele amor que eu tive com vocês, é aquele amor que eu tenho com você, quando você peca, você se lambuza no pecado, e eu continuo te amando, e não te abandono. Quando você volta para mim, eu te perdoo imediatamente, porque eu não deixei de te amar. Não é que na hora que você pecou, eu deixei de te amar, daí quando você resolveu e você voltou para mim, se arrependeu, então eu te perdoei, daí eu volto a te amar. Não, eu nunca deixei de te amar. Também quando você, na minha cara, se lambuzava no pecado, eu não deixei de te amar. Você não merecia amor. Você até mesmo tinha duas caras pensando que me enganava. Você diante das pessoas, até diante da igreja, do grupo, você era a pessoa perfeita, que fazia tudo certinho, mas a sós, na intimidade, você se lambuzava no pecado, por fora ou apenas por dentro, na sua fantasia, nos seus sentimentos, mas eu não deixei de te amar. Você era falso, hipócrita comigo, tentando ser hipócrita comigo, mas nada me era oculto, eu sabia de tudo, mas eu continuava te amando. Eu via todas as suas fraquezas. E nunca deixei de te amar. E o Senhor está dizendo para nós, meu filho e minha filha, é com este amor que você precisa amar as pessoas que não merecem ser amadas. É assim que você precisa amar, e você pode amar. E você pode buscar esse amor, porque o meu Espírito lhe dá essa capacidade de amar. Não faz muito tempo, é questão de dias. Eu andei com uma pessoa no carro, eu estava vendo até onde ia chegar. Chegou a 140. Às vezes você pensa que o seu carro não vai dar tanto. E eu vi que se aquela pessoa apertasse um pouco mais o acelerador, ia além. Porque inclusive só estava de 20 em 20, né? Do 80 pular para o 100, do 100 para o 120, do 120 para o 140. E ali o marcador do carro ia até 200, ou um pouco mais, não sei. Que inclusive o meio não era o 100. Muitos carros têm um meio ali no 100. Não, esse carro, o meio era o 120 já. Eu vi quando a pessoa foi a 120, passou um pouquinho 130, foi até o 140. E eu pensei comigo, se ela apertar um pouquinho mais o acelerador, vai para o 150, vai para o 160. Você não imagina o que o Espírito Santo é capaz de dar em você. Você pode dar mais. Eu posso dar mais. Deus nos dá. Humanamente não dá, gente. Porque se a gente vai esperar, inclusive, amor afetivo, amor de sensibilidade, não. Daí não é possível. Mas esse amor de vontade, esse amor ousado, esse amor ao tipo de Maria Madalena, esse amor ao tipo de Francisco de Assis, esse amor ao tipo de Teresa de Calcutá. Você acha que é gostoso, Madre Teresa e as irmãzinhas e os irmãozinhos de Teresa de Calcutá irem pegar as pessoas apodrecendo nas ruas? Não vamos longe, não. Pega o Padre Roberto e o pessoal dele da Toca de Assis. Eu tenho contado como a sede deles está em Campinas. Eles são muito conhecidos em Campinas. O Padre Roberto, conhecidíssimo. Existe a Unicamp, um hospital maravilhoso lá em Campinas, modelo até para o restante do Brasil. E com isso eles pegam muita gente indigente, gente que foi acidentada, gente com doenças graves, mas que vive na rua. Eles acabam pegando. Mas o hospital não pode ficar com essas pessoas há muito tempo. Os casos piores, os casos mais graves, os casos irreversíveis, quando a pessoa entra no hospital, logo depois de verem a situação, ele já escreve no pé, na sola do pé da pessoa, toca. Quer dizer isso, o indigente, o coitado que chegou, o irmão que chegou ali, vai ter os primeiros cuidados. Vão se fazer as coisas necessárias para que ele sobreviva. E o hospital é muito sério e faz isso. Mas não vai poder ficar com aquela pessoa meses, porque aquela pessoa chegou em tal estado que precisaria ficar meses, anos, quem sabe, no hospital. E eles veem que eles não têm como ficar. Mas tem para quem mandar. Então já escrevem no pé da pessoa, na sola do pé, toca. Para que assim que a pessoa puder ser liberada, vai para a Toca de Assis com o Padre Roberto, porque eles sabem que lá existe amor heróico para receber irmãos assim. Eles chamam de irmãos, o irmão de rua. Por isso que eu digo a você, eu sempre me distraio, o Padre Roberto é muito amigo e é muito filho, me distraio porque o Padre Roberto chega, já pega a minha mão e já vai beijando. E eu já pego, já abraço e disse, mais uma vez eu me distraí. Porque não era para ele beijar a minha mão, não. Era para eu beijar os pés do Padre Roberto. Porque eu não sou capaz desse amor heróico que ele tem. Disse mal. Não é que eu não seja capaz. Assim como aquele carro que eu vi, que deu 140 fácil, fácil, podia dar 150, 160, 170, podia dar 180, eu posso dar. Você pode dar. Não sei onde, lá o Padre Roberto, Deus quer que ele e os irmãos dele canalizem aí. Eu digo só, porque o Padre Roberto disse, esses que se tornaram sucata no mundo. É lá que Deus quis que eles canalizassem o seu amor. Você pensa que é gostoso? Não é. Aí é amor de vontade, é amor de decisão. Igual o de Madre Teresa e igual o de Francisco e de Clara. É o mesmo, atualizado e vivido hoje na nossa cara, graças a Deus. Com frequência o Padre Roberto vem aqui, com frequência o pessoal da Toca está aqui. Os carismas se atraem, graças a Deus, eles se sentem atraídos pela Canção Nova, tanto quanto nós nos sentimos atraídos para o carisma deles. Portanto, não está longe de nós. Eu não sei onde é que Deus quer que você canalize. Nós aqui na Canção Nova, gente, estamos dispostos e queremos e buscamos viver um amor heróico assim, naquilo que Deus nos colocou. Ontem o que fizemos não foi nada mais do que a nossa obrigação, e eu bendice a Deus e disse: Senhor, que aconteça muitas vezes isso, para a gente até sair do certinho, do confortável, e partirmos para isso, para termos mais treinamento ainda, porque nós precisamos amar, amar, amar, amar, amar, em todo, com todas as consequências. Eu não sei onde é que Deus quer que você canalize esse amor. Pode ser que seja com gente de dentro da sua casa, talvez um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, que bebe, que se embriaga, que se droga, que se prostitui, que é revoltado. Às vezes existe irmão excepcional, com síndrome de Down, e que a gente em casa precisa amar, e ama o heroísmo, mas outras vezes não são excepcionais, não tem síndrome de Down. Mas se prostituem, são revoltados, se drogam, se embriagam. Eu digo a você, o amor precisa ser o mesmo, e o amor pode ser o mesmo. Você tem esta capacidade, e hoje o Senhor está convencendo a mim e a você. Eu creio na misericórdia de Deus, e essa misericórdia, esse amor recede, ele existe. E o Senhor está convocando você para este tipo de amor. Como eu disse, pode ser gente dentro da sua casa, pode ser gente vizinha, onde você precisa de um amor, recebe um amor heróico para amar os seus vizinhos, para amar o seu patrão, o seu chefe, para amar o seu professor, para amar o seu empregado que vive roubando você, para amar o seu colega. Eu não sei onde é que Deus quer que você canalize isso, mas veja, Ele quer que nós canalizemos esse amor, e nós podemos viver esse amor, e aí está a cura para o egoísmo que existe dentro de nós, e que está graçando cada vez mais como peste, como praga, no mundo atual. Deixe-te dizer uma coisa com muita sinceridade. Corre por aí, fruto da nova era, muito bem disfarçado, muito bem embalado, esse dizer que Jesus mandou amar ao próximo como a ti mesmo, e que portanto é preciso amar a si mesmo. E até se fala e se canta e se insiste que você não vai conseguir amar os outros se você não amar a si mesmo em primeiro lugar. E os benditos então distorcem a palavra. Porque na verdade, quando Jesus disse isso, amar ao próximo como a si mesmo, é que Jesus sabia que nós somos egoístas. E que portanto, temos um amor egoísta por nós mesmos, que na verdade não é amor. Nós vivemos aquele negócio de farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós queremos o melhor para nós. Nós queremos sempre a nós mesmos. Infelizmente, até o pessoal que ficou desabrigado e que depois foi socorrido, o que você fez? A primeira toalha que você encontrou, você não nem quis saber de quem era e quem não era. se já foi tomando banho com ela e se enxugando com ela, fique molhada para quem ficar. O melhor travesseiro você pegou para você. O melhor cobertor você pegou para você. O melhor colchonete você ficou para você. Eu não estou criticando, estou dizendo como nós somos. Infelizmente eu faria a mesma coisa, infelizmente. Na mesa, qual é o pedaço que você pega? Aquele que você gosta. O pedaço de frango que você pega é aquele que você gosta. E o seu garfo já espeta direto aquele pedaço. Isso não é de frango, é disso, é daquilo. Se você é um fanático por azeitona, o seu palito ou o seu garfo vai direto na azeitona antes de qualquer um. Deixa eu salvar o meu. Nós somos assim. E aí que está, Jesus, sabendo que nós éramos assim, e já o Antigo Testamento é que dizia: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Deus está dizendo, uma vez que você é egoísta e você quer sempre o melhor para você, ame o seu próximo assim, dando o melhor para ele. Você quer casa para você? Queira para ele. Você quer cama para você? Queira para ele. Você quer cobertores para você no frio? Queira para ele. Você quer ventilador e refrigeração no calor? Queira para ele. Não queira só para você. Ame ao próximo como você mesmo. Esse é o primeiro degrau do amor. Mas veja, o próprio Deus sabia que ele estava colocando peso numa atitude egoísta nossa. Vocês se amam com amor egoísta. Queiram o que vocês querem para si e para os outros. Foi por isso que o Antigo Testamento disse, Jesus retomou: amai o próximo como a vós mesmos. Só que esses benditos então ficam nos dizendo: bom, o próprio Jesus disse amar o próximo como a si mesmo. Você precisa amar a si mesmo. Então ame-se. Lambuze-se no amar a si mesmo. Você precisa, porque se você só vai conseguir amar os outros quando você amar, e o que acontece? É igualzinho a dar linguiça para cachorro. Está na cara que o cachorro vai se enfarar de linguiça. Ainda mais o cachorro vira lata, que vive virando lata por aí. Dá linguiça. Dá uma réstia de linguiça, uma ligada na outra, para o cachorro. Ele vai fazer festa. Gente, é festa para o nosso egoísmo, é festa para o nosso homem egoísta, é festa para a sua mulher egoísta. E é isso que o mundo tem nos ensinado. Você precisa se amar, precisa se amar, precisa se amar, precisa se amar. E quando é que você vai chegar a amar o próximo com a si mesmo? Nunca. É como dar cachaça, dar pinga para o alcoólatra. Ele vai beber, ele vai beber, ele vai beber, e o primeiro gole vai levá-lo a uma garrafa, duas garrafas, até se embriagar, até cair. Ele vai parar de beber quando não pode mais beber, porque se embriagou, porque caiu. O nosso egoísmo, ele é assim. E Jesus vem para dar um golpe certeiro, um golpe mortal no nosso egoísmo, no meu egoísmo e no seu egoísmo. Indo ao lado oposto, 180 graus. O mundo manda a gente amar a si mesmo. Eu lhes dou esta ordem, porque vocês são capazes disso, porque o meu amor recede, está em você. O meu amor misericórdia, que ama o que não merece ser amado, está em você. Então o que eu mando é o oposto, 180 graus de diferença. Ame até mesmo o seu inimigo. Aquele que calunia você. Aquele que apunhala você. Aquele que fala mal de você. Aquele que prejudica você. Aquele que é injusto a você. Ame até mesmo a ele. Ore por aquele que te persegue. Seja bom com aquele que lhe é mal. Jesus faz isso para tirar-nos radicalmente do egoísmo, porque do contrário, nós seremos eternos egoístas. E deixa eu dizer, nós cristãos, nós católicos, nós que participamos de igreja, nós que participamos de movimentos, nós que participamos da renovação, somos gente como cachaceiros, embriagados no nosso egoísmo, inclinadinhos para essa cachaça do nosso organismo, não somos capazes de ver o primeiro gole, já bebemos e o primeiro gole nos leva ao segundo, a gente se encharca no egoísmo, e a verdade é essa, muitos de nós levantam embriagados de egoísmo, se deitam embriagados de egoísmo, e na manhã seguinte a primeira coisa que faz, já toma um copo bem cheio de cachaça de egoísmo, para começar o dia no egoísmo, para viver um dia no egoísmo, para dormir à noite embriagados do próprio egoísmo. Muitos de nós somos assim, e vamos à igreja e confessamos e comungamos e rezamos o rosário, estamos em grupos de oração, e o Senhor quer mudar todas as coisas. E por quê? Eu peguei o capítulo 5 de São Mateus. Agora eu preciso pegar com você o 25. Vamos do 5 para o 25. Vai comigo. Nós lemos Mateus 5, 43. Vamos lá. Para Mateus 25, 31. Assim como lá é o final do capítulo 5, aqui é o final do capítulo 25. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, então ele se assentará em seu trono de glória. Gente, está falando da vinda do Senhor Jesus. Está falando da vinda gloriosa de Jesus. Ele está falando da sua vinda gloriosa. E na nossa aritmética, o 25 vem depois do 24. E no capítulo 24, Jesus fala justamente, pode voltar a sua Bíblia se você quiser, Jesus fala sobre os fins dos tempos. Ele fala sobre a destruição de Jerusalém, depois sobre a sua vinda gloriosa, e depois, bem depois, o fim do mundo. Ele fala de um fim de tempo bem próximo para eles. No ano 70, eles estão aí chegando ao ano 33, eles estão entre o ano 30 e o 33, na metade. Jesus já lhes está falando de um fim de tempo que vai acontecer no ano 70, quando os exércitos romanos vêm, cercam Jerusalém, destroem Jerusalém, não deixam pedra sobre pedra, destroem tudo, incendeiam tudo, levam escravos os que sobram. Ele fala em primeiro lugar desse final de tempo para o povo judeu. Depois ele fala para um final de tempo para nós, igreja, que acontecerá quando Jesus vier em glória. Porque logo depois que ele disse isto, falando a respeito desse primeiro fim de tempo, ele é arrebatado e o Pai o leva para o céu. Ele está lá sentado à direita do Pai, aguardando a hora de vir. E ele virá, assim como ele fechou o primeiro tempo para os judeus. No futebol tem também primeiro tempo e segundo tempo, não é verdade? Ele fechou o primeiro tempo com os judeus, o povo da primeira aliança, lá no ano 70. Ele falou, e nós estamos cada vez mais próximos do final do segundo tempo, para nós que somos igreja, para nós que somos cristãos. E assim como acabou o primeiro tempo para o povo judeu, preste bem atenção, e o primeiro tempo do jogo de futebol sempre termina, e não é o fim da partida. Final da partida é no segundo tempo, você sabe muito bem. Jesus, no capítulo 24, fala do final do primeiro tempo e fala do final do segundo tempo, que nós assistiremos. A nossa geração vai assistir o final do segundo tempo. Nós já estamos nos últimos minutos, e no futebol é assim, né? A própria televisão fica mostrando o locutor que transmite pelo rádio, continuamente ele está anunciando que faltam tantos minutos para terminar a partida, porque os ânimos estão ali, o que vai acontecer nos últimos minutos? Nós estamos nos últimos minutos do segundo tempo, gente. Nós estamos nos últimos minutos do segundo tempo. Depois de falar da sua primeira vinda, depois de falar do primeiro fim de tempo, depois de falar do segundo fim de tempo, que é a sua vinda, e depois de falar do fim do mundo, que isso virá muito depois, realmente o fim do mundo vai ser muito depois, porque teremos o reino de Deus implantado aqui nessa terra, e a grande beleza será esta. É para isso que nós estamos chegando, para céus novos e uma terra nova, para uma humanidade nova. Depois de falar disto, Jesus, no capítulo 25, nos fala como é que ele vai julgar quando ele vir. Então, vamos retomar. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, então ele se assentará em seu trono de glória. Diante deles serão reunidas todas as nações serão reunidas na sua presença. E eles separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: veja, assim vai ser o julgamento, disse Jesus. Vinde, benditos do meu Pai, recebei em herança o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Gente, os céus novos e a terra nova, a humanidade nova, a civilização do amor é a herança que nos foi preparada desde o início do mundo. É o que Jesus está dizendo. Recebei em herança o reino que foi preparado para vós, desde a fundação do mundo. Foi preparado para vós. Esses tempos aos quais nós vamos chegar, claro, precisará uma grande peneirada antes, uma grande limpeza antes. Nada de mal ficará sobre a face da terra. O Senhor vai ter que limpar toda a sujeira da face da terra. E claro, com a sujeira, todos os sujos, os que insistiram em ficar na sujeira, o Senhor vai ter que levá-los junto com a sujeira. É por isso que nenhum de nós pode continuar na sujeira. Você não pode continuar na sujeira, em sujeira nenhuma. Eu não posso continuar na sujeira, em sujeira nenhuma, nem em sujeira externa, nem em sujeira interna, nem na mente, nem na fantasia, nem no coração, nem nos sentimentos, nem na vontade. Mesmo que ninguém veja os filmes pornográficos, desejos obscenos que estão acontecendo dentro de nós, nós não podemos estar em sujeira nenhuma, porque quando o Senhor vier, ele vai ter que limpar o mundo de toda a sujeira, e os sujos irão com a sujeira. E é por isso que temos que sair em tempo da sujeira e tirar os nossos e tirar o maior número possível da sujeira, gente. Nós não podemos nos dar descanso. Nós não podemos nos dar descanso. Deixa eu dizer, essa é a maneira de amar da Canção Nova. E nós queremos ser cada vez mais incansáveis em resgatar todos aqueles que estão na sujeira, qualquer que seja o tipo da sujeira. Porque ninguém pode se perder. Mas veja, é o próprio Jesus dizendo: recebei em herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Há um mundo novo à nossa espera, é a nossa herança. Você precisa chegar a essa herança. Você precisa receber essa herança. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Jesus foi até a morte na cruz, foi para isso que Jesus nos deixou a Eucaristia, foi para isso que Jesus nos deixou a sua palavra, foi para isso que Jesus nos deixou a igreja, foi para isso que Jesus nos deixou os sacramentos, foi para isso que Jesus nos deixou toda essa riqueza. Para possuirmos a herança, você não pode perder, nem os seus podem perder. Não pode, não podemos. Você não pode, eu não posso. Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, doente e me visitastes, na prisão e viestes a mim. Veja, são todas coisas concretas, concretas, concretas, concretas. E nós podíamos multiplicar. Eu estava necessitado e você me escutou. Eu precisava de um amigo e você veio até mim. Eu estava precisando de uma orientação e você me deu. Eu precisava do seu tempo e você me deu o tempo. Eu precisava de amor, de afeto e você me socorreu. Eu precisava de roupa. Eu precisava de remédio. Eu precisava de uma consulta e você me deu. São coisas concretas, concretas. Eu precisava de atenção. Eu precisava de uma palavra, de um ombro amigo e você me deu. Jesus fala de coisas muito concretas. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando é que nos sucedeu ver-te com fome e alimentar-te, com sede e dar-te de beber? Quando nos sucedeu de ver-te estrangeiro e acolher-te, nu e vestir-te? Quando é que nos sucedeu ver-te doente ou na prisão e irmos a ti? A gente vai ficar espantado. E o rei lhes responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que o fizestes a um desses mais pequenos que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Foi a mim que o fizestes. Foi a mim que o fizestes. Todo aquele que você acolheu a mim. Todo aquele que você perdoou, foi a mim. Todo aquele que você amou, foi a mim. Todo aquele que você alimentou, foi a mim. Coisas concretas, coisas concretas, coisas concretas. Veja, com coisas tão pequenas, nós receberemos como herança o reino de Deus implantado aqui. Veja, não é o reino dos céus depois. Depois também teremos, porque quem chegar ao reino de Deus implantado aqui, já está garantido o reino de Deus por toda a eternidade. Já está. Mas temos que chegar agora ao reino que vai ser implantado aqui. Veja, é com coisas pequenas. Se eu for fiel no pouco, ao pobre, à criança, ao meu irmão de sangue, ao meu pai, à minha mãe, se eu amar até ao heroísmo chato, a chata da minha irmã que está lá em casa, a neurótica da minha esposa, o autoritário do meu pai, o irresponsável do meu marido, se eu amar o chefe, se eu amar o empregado, com gestos concretos, às vezes até heróicos, Jesus está dizendo: vocês farão essas coisas mínimas, porque até o heroísmo seu não é nada em comparação com esta herança. Primeiro, estar comigo no meu reino implantado nessa terra, em um mundo novo, em humanidade nova, civilização do amor, e já ter garantido o seu lugar depois, por toda a eternidade. Gente, é um prêmio enorme, enorme, enorme. Se eu for fiel no pouco, ele me constituirá no mais. Eu creio na misericórdia de Deus. Qual é o tom certo? Esse mesmo? Bom, hein? Eu creio na misericórdia de Deus. Creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia do meu Senhor.